pessoal, boa noite. Vamos para a terceira aula do curso, que é ESP Negócio. O seu celular Samsung caiu. Serinho, que lástima. Então, pessoal, a aula de hoje é ESP Negócio, né? Mas antes de mais nada, gostaríamos de recapitular rapidinho para contextualizar vocês a aula anterior. Só os principais pontos, só para a gente não perder aí o embalo, ok? Eu disse na aula anterior que a gente trabalhou o livro do Hirschman. A aula da semana anterior era As Paixões e os Interesses, né? Nós nos debruçamos sobre a pergunta do Hirschman e qual era essa pergunta, né? Ou seja, depois de mais ou menos 10 séculos de humanidade, quer dizer, onde se condenava a prática bancária, a prática de pessoas que buscam o lucro, e, enfim, os comerciantes, todos aqueles que saíam da cidade e buscavam fazer negócios, como é que do século XV para o século XVI houve uma ruptura radical de valores? Ou seja, como é que em exatamente uns 100 anos você conseguiu reverter, vamos dizer, valores fundamentais da sociedade de pelo menos uns 6 mil anos, né? Essa, segundo Weber, é uma das maiores dificuldades que a sociologia tinha para responder essa pergunta. Ele sabe que no século XVI, com o avanço do calvinismo, nós temos então uma ética protestante que vai se casar com a ética dos negócios, com a chamada ética capitalista. Mas ele não sabe exatamente como essa né, passagem foi tão bem feita. Nosso amigo economista Hirschman, ele encontra na história da filosofia moral, vamos dizer, os contextos de dois séculos antes, né, desde o século XIV, que vão explicar essa inversão dos valores, né? Vão explicar como é que a filosofia, como é que a intelectualidade da época, como é que os pensadores da época conseguiram trabalhar um pouco a cabeça das pessoas para que quando chegasse a ética capitalista, essa inversão de valores fosse suave, né? Não fosse tão abrupta. Aí nós vimos rapidamente que a ética aristocrática, que a ética medieval, que a ética renascentista estava fundamentada em quatro valores, lembram? Em quatro virtudes. A primeira é a honra, lembram disso? Alguém se lembra do que é a honra? Lembra? Honra é o reconhecimento. Exatamente. Exato. A honra é a sua imagem pública. A honra é o reconhecimento que as pessoas dão ao seu valor. Como nós não podemos dar valor a nós mesmos, socialmente não é aceito, então o que conta mesmo na sociedade é o que o outro acha que você é. Por isso havia uma luta que podia chegar em armas, podia chegar travada em morte, pela honra. Afinal, a pessoa desonrada, ela praticamente morre na sociedade, né? As pessoas não confiam mais nela, e se as pessoas não confiam mais nela, então não tem como fazer negócios, então não tem como fazer as coisas mais simples possíveis. Casar, ter filhos, essas coisas. Sim, quando a mulher perdia a virgindade, ela perdia a honra, ela não podia mais se casar. E aí cabia a família da donzela achar ou matar ou forçar o casamento, né? Mas como que iniciou essa história? Como? Como iniciou essa história? Que história? A história da virgindade, ela vai começar a ser tratada no Ocidente, ela vai começar mais ou menos nos 1000 anos antes de Cristo, o culto ao deus Imen, né? Chegaram a conhecer o deus Imen? Deus Imen, que é onde, o que nós damos o nome ao Imen da mulher, né? O deus Imen, ele era o deus que consagrava o casamento. Então, o que acontecia? Antigamente, tinha uma sociedade onde tinha famílias, certo? Você tinha famílias, e cada família tinha os seus ancestrais. Cada família tinha os seus ancestrais. Então, os deuses da família eram os mortos. Antes do cristianismo, e antes de ter uma religião reestruturada, os povos ocidentais cultuavam quem? Todos os parentes que tinham morrido. Okay? O que acontecia? Os homens eram os sacerdotes da casa. Eles é que tinham a real interpretação da vontade do que eles eram os mais antigos da casa. A mulher não compartilhava a adesão inicial ao deus da casa, aos ancestrais. Então, o que nós fazíamos? Ela não podia ficar na casa quando se casasse. Ela não carregava o quê? O pênis. Ela não carregava o quê? A energia. Ela carregava o quê? O direito de prestar contas ao ancestral. Quando a mulher tinha que se casar com alguém de outra família, né? Um macho de outra família, que tinha outros ancestrais, por isso outros deuses, ela tinha que firmar um contrato. Né? Esse contrato era regulamentado com o deus Kinen. Né? Então esse homem vinha, pegava essa mulher, aqui chegando à beira da casa dela, ele tinha que carregar nos braços. Né? Esse negócio que ela carregar exposto nos braços não é moderno. Já tem mais ou menos 1.000 ou 2.000 anos de existência, assim, que se sabe. Aí ele levava para a cama e a consumava. Aí, a partir do momento que o sangue dela caía na casa do marido, ela passava a fazer parte, ela passava a cultuar os deuses da casa. Né? E aí surge a história do deus Imen, e aí surge toda essa história da honra. Né? Então, quando alguém deflaura a honra de uma mulher que não na casa, o que vai acontecer? Essa mulher não vai compartilhar dos deuses da casa, dos ancestrais da casa. Por isso que era importante para a mulher naquela época, até mais ou menos a idade do cristianismo, perder a virgindade na casa do noivo, né? Porque é o sangue dele que vai servir dela, né, do ímen dela, que vai servir de oferenda aos ancestrais que estão mortos. Tudo bem? E aí ela passa a cultuar os valores e as divindades da casa. Responde a sua pergunta? Por isso que nesse caso a honra da mulher é muito importante, a virgindade também. Certo? Isso também significa que havia um problema antes do cristianismo. Mesmo que a mulher perdesse a virgindade com quem ela ia se casar, se ela perde a virgindade fora da casa, né, a família do noivo não aceita ela dentro da casa. Aí gera todo um problema muito sério, né? E aí, ou a salvação é, ou ele realmente não entra no esquema da mulher, corre o risco de morrer com a família da esposa, assim, mas pelo menos a deixa, a solidão, né? Porque ela já não pertence mais nenhuma das duas casas. Ou tem que montar uma casa própria, né? Uma tribo própria, e renegar os ancestrais dele e montar o seu próprio nicho. Né? O problema é que se você não tem ancestral para a antiguidade, o que vai acontecer é que você não vai ser cultuado enquanto morto. Se você não é cultuado, seu espírito fica errante. Você passa toda a eternidade no solo, queimando no sol e morrendo de frio. Certo? Mais alguma pergunta? Para ler sobre isso, pegue A Cidade Antiga do Fustel de Colange. Top. Pessoal, voltando à aula. Bom, nós vimos que, por exemplo, a honra era o valor fundamental. O segundo valor fundamental é a glória. O que que era a glória? Era fazer um feito grandioso no qual você ficasse eternizado para as próximas gerações. Esses, na maioria das vezes, só os reis e os nobres tinham interesse. Né? Ou seja, as pessoas acreditavam que sua alma estava em paz, que sua alma vivia em glória, quando as pessoas se lembrassem de você. Né? Nunca ouviram aquela palavra que fala o seu nome e passa a orelha, esse tipo de coisa? Isso é uma tradição que vinha há muito tempo. Né? E o que as pessoas acreditavam? Né? Que era de bom augúrio para os mortos as pessoas se lembrarem bem deles. Né? Quanto mais as pessoas fossem lembradas, mais elas viveriam em glória nos céus. Então, por isso, as pessoas buscavam glória. Né? A glória é fazer um ato bem feito, um ato corajoso, no qual as pessoas pudessem se lembrar depois de sua morte, por gerações. Percebem? Então, por isso que os reis faziam guerras, por exemplo. Né? Essas guerras tinham como objetivo, né? Conseguir conquistar uma grande nação, ou expulsar os árabes, por exemplo, da Europa, e assim você ser lembrado por esse grande feito militar. Ou seja, a glória pressupõe, entre outras coisas, para um rei, a guerra. Para um rei ou um soldado, a busca pela glória é a busca de uma guerra, de uma boa guerra. E aquela grande pergunta do Hirschman, é possível viver numa sociedade capitalista que a todo momento entra em guerra? É? Não, né? para que as atividades capitalistas de negócios entre países e internamente consigam prosperar, né, é preciso que haja um mínimo de estabilidade. Por isso o ideal antigo, o ideal medieval, trazia problemas. Você imagina, você investe dinheiro numa criança na escola e essa criança morre numa guerra. Então você vai lá e constrói uma indústria, sua indústria é bombardeada. Percebem? Ou a cidade é arrastada, as pessoas não conseguem pagar. Se empresta dinheiro para as pessoas, a cidade é arrasada, as pessoas não têm como te pagar. Você percebe? É inviável uma sociedade de guerra, né? Por isso que acontece, a sociedade burguesa tem que acabar com esse ideal. O terceiro grande ideal era a prudência. O que era a prudência? Lembram? Você calcular a sua ação para que você ganhe o máximo possível e perca o mínimo possível. Lembram disso? A história do motel, né? O que acontece? Para você se desbravar no empreendimento, havia riscos. Se você fosse muito prudente, você não se arriscava. Com um pouco de prudência, você não se arrisca. Como é que eu vou apostar no nada? Como é que eu vou apostar no vazio? Percebe? Vou largar tudo que eu tenho para poder, né, correr atrás de um negócio para ficar rico. Então o que acontece? Isso feria o quê? A prudência. E o terceiro grande valor era a coragem, o ideal heróico, né? Que depois nós veremos mais para frente, que vai nos causar certos problemas e ele terá que ser readaptado, ok? Então esses quatro grandes valores terão que ser substituídos. Por quê? Porque se as pessoas continuassem buscando tudo isso, não haveria uma paz social, um tecido social que possibilitasse o avanço do capitalismo. São valores ditos ruins. E aí o que os modernos pensam? Como é que eu posso melhorar a sociedade? Eu posso melhorar a sociedade justamente contrariando esses ideais, né? Ao invés de poder fazer uma vida no qual eu dedique a minha existência em nome da pátria, ou a minha existência em nome da religião, o que eu faço? Eu vou começar a cultivar os meus interesses. Vou começar a cultivar todas aquelas paixões que eram proibidas. Quais eram as paixões proibidas? A avareza, a busca pelo lucro, a luxúria, a busca pelo conforto, a busca pelo egoísmo, ou seja, defender minha própria vida em detrimento do outro. E qual que são as consequências disso? Maquiavel vai nos dizer, vocês lembram do Maquiavel, quando eu invisto no lado sombrio do ser humano, é o que ele diz, sempre haverá o lado sombrio, certo? Quando invisto nesse lado sombrio, o que acontece? Eu posso reverter esse lado sombrio numa coisa boa para a sociedade. Então, por exemplo, a mesquinhez e o egoísmo vão fazer com que as pessoas, os comerciantes, busquem uma sociedade com menos guerras. Sabe? A mesquinhez, o egoísmo e a necessidade de constituir boas relações para ganhar mais vai fazer com que eu diminua a minha busca insana pela honra, né? Vou abaixar um pouco mais a cabeça, vou dar um pouco mais de voz ao inimigo para depois tirar vantagens disso, percebem? A covardia começa a se contrapor ao quê? A coragem. Então o que eles dizem? Se eu começar a cultivar um pouco de covardia, as pessoas não saem fazendo guerra, né? O que o nosso amigo Hobbes vai dizer? Como é que a sociedade se funda? A sociedade se funda no medo. Que medo é esse? Olha, cada um de nós aqui, para Hobbes, é igual, certo? Mas somos iguais em quê? O que eu sou igual a ela, por exemplo? Seu nome mesmo qualquer? Manuela. No que eu sou igual a Manuela? Só para dizer, eu sou mais forte que a Manuela, e por isso melhor. Só que o Hobbes disse, todos nós somos iguais na capacidade de matar o outro. Percebe? E isso nos iguala, né? E através dessa igualdade se constitui o medo que forma a sociedade. Vou dar um exemplo aqui. Qual é o seu nome mesmo, moça? Daiana. Vamos dizer que a Daiana... Não, a Daiana hoje não. Você. É? Como? Charlândia. Charlândia. Chá. Chá é o seguinte, chá. Chá, posso falar de chá? Chá. Vamos mostrar o que os modernos estavam querendo dizer. Vamos dizer que todos nós vivemos no estado de natureza, ou seja, no estado onde todos podem fazer o que querem. Pergunta, uma sociedade onde todos podem fazer o que querem, uma sociedade igual a nossa? Imagina que eu posso fazer sexo a hora que eu quero, posso dormir a hora que eu quero, não tem regras. Eu sou dono do meu próprio nariz, eu posso fazer o que eu quero. Imagina uma sociedade assim? Hobbes chama isso de estado de natureza. Eu posso fazer tudo o que eu quero. O que acontece na sociedade? Na sociedade, por exemplo, eu posso matar o outro pelo pedaço de terra. Eu posso matar o outro com um pedaço de comida, não posso? Pode. Estado de guerra. Chá está aqui, ao meu lado. Isso aqui é uma selva, porque no estado de natureza não tem como construir coisas. Imagina, eu vou construir uma casa, o outro vai lá e me mata. Tem algum sentido? Não, né? Então o chá está na floresta. E aí, ela encontra... Qual o seu nome? Seu, de verde. Ela encontra o Ivan. E você? Helder. Ela encontra Ivan e Helder. Estado de natureza. Estado de natureza. Ela está no meio, né? E os dois se acham um do outro, um de cada lado. Ivan rapidamente joga uma pedra na cabeça de Chá para que ela não fuja. Ela vai fugir, certo? E aí você encontra o nosso amigo que quer disputá-la. Afinal, os dois aí estão no estado de natureza 2 meses sem mulher, né? E vocês querem levá-la para casa, ok? Como é que a gente vai decidir isso no estado de natureza? Chamamos um advogado? Não tem advogado, né? Então como é que nós vamos saber com quem Chá vai dormir essa noite? Como é que vai acontecer isso, senhores, no estado de natureza? Como é que eles vão resolver isso, senhores? Como? Na porrada, gente, na porrada. Ricardo, não, é... Qual o nome dele mesmo? Esqueci. Qual é o seu nome mesmo? O Helder vai lá e consegue vencer o nosso amigo Ivan, certo? E aí o que ele faz? Após imobilizar nosso amigo Ivan, ou matá-lo, ele pega a Chá pelo cabelo e arrasta até a caverna. É um dos poucos... Floresta do Tatuapé que tem uma caverna. Não é demais? Chá é mais forte. Ele é mais forte, não é isso? Nosso amigo é mais forte. E aí ele vai lá e a possui violentamente. Senhores, e ela não sente prazer, certo? Ele desmaia de prazer, certo? Aí, pô, você não quer mais levantar. Mas o que acontece, senhores? Senhores, o que acontece? Chá, após a cópula, que não foi pouco agradável, porque no estado de natureza não tem as preliminares, né? Não tem aquelas palavras doces, né? Um jogo de olhar. Ele não cozinhou pra você, entende? É claro que... Vamos chegar aí. Vamos chegar no empreendedorismo. Estado de natureza, sabe como é que é, né? Os homens, é claro, os homens sociais como os nossos, são pessoas mais delicadas, são preocupadas com mulher e tal. Mas isso não aconteceu. O que acontece? Chá gosta da caverna. O Chá gosta da caverna. E ele está desmaiado, exausto. E é o que Chá faz. Chá se gosta da caverna. Aí ele percebe que é um paralelepípedo na caverna. Aí, como ele não consegue levantar, ela pega o paralelepípedo e estoura a cabeça dele. Pergunta: num combate, senhores. vocês acham que ganharia? Nosso amigo, certo? Só irmãos. Mas perceba, se ele está exausto, se ele dorme, porque os homens têm que dormir em algum momento, ele está desprevenido. E mesmo o mais fraco dos homens tem a capacidade de matar o mais forte. Já o mata e consegue uma bela caverna. Com vistas para o rio. Hã? Senhores, o que eu quero dizer com isso? O que os modernos querem dizer com isso? Como é que se constitui a sociedade? A sociedade se constitui no controle... Hã? Na porrada? Mais ou menos isso. Olha, existe possibilidade, senhores... Fundão... Existe possibilidade de uma sociedade se constituir assim? Existe possibilidade dessas pessoas viverem por 70, 80 anos? Não, né? Então o que acontece? Nós tivemos que renunciar a essa liberdade, tivemos? Porque aqui, a cada momento, cada um de nós pode matar o outro, não pode? Pode. Então o que nós fazemos? Nós renunciamos a nossa liberdade de fazer o que quer em nome de uma convivência social, ok? Chamamos de pacto social. Nós renunciamos todos os nossos desejos, nós renunciamos toda a nossa liberdade e demos ela para um negócio chamado Estado. O que é o Estado para o moderno? O que é o Estado para um liberal, para um economista, para alguém do mercado como vocês, né? O que é o Estado? O Estado é o detentor do monopólio da violência. O Estado, senhores, o Estado é o detentor do monopólio da violência. Percebe? Detentor de um monopólio. É, a sociedade, desde que ela foi fundada, segundo Hobbes. Isso. É, todos querem ter o monopólio da violência, mas somente o Estado pode ter esse monopólio. Do monopólio, de um monopólio da violência. Isso é fundamental para a sociedade de mercado. Ou seja, somente o Estado pode julgar o outro. Somente o Estado pode julgar. O que significa que o Estado é a pessoa mais legítima para controlar os cidadãos. Por que isso é importante para o empreendedorismo? Por que isso é importante para o negócio? Porque até o século XV, XVI, quem é que controlava efetivamente as cidades? A igreja. A igreja era o grande Estado. A igreja é quem controlava a vida das pessoas. Porém, com os ideais da igreja, era possível fazer negócio? Não. Não. Então, o que eles fizeram? Eles convenceram a população de que a única alternativa viável para a paz era depositar toda a confiança no rei. Ou seja, a única alternativa viável para a paz e para o comércio era depositar toda a sua confiança no rei. Toda a sua confiança no Estado e deixar a religião em segundo plano. Percebem? Sim. Mais ou menos isso. O rei moderno, ele vai pedir assim, permissão da igreja. A igreja não interfere mais, mas ele pede uma bênção em nome de favores, para que as pessoas possam confiar no rei. Porque a religião ainda é importante. Só que ele vai negociar com a igreja. Negociar com a igreja a visibilidade. Negociar com a igreja a legitimidade de ser um rei cristão. Isso. Fazer o marketing do rei. Exatamente. E em troca o rei conseguia terras, dinheiro, essas coisas. Esse seria o Estado absolutista. Estado absolutista, muito bem. O Estado como se originou, né? O Estado onde é possível viver, existir negócios. Por quê? Porque uma das funções do Estado, senhores, uma das funções do Estado numa sociedade de interesses é cuidar do quê? Dos contratos. Pergunto, Zé. É possível fazer negócio sem contrato? No Brasil existe legislação, existe? Existe judiciário. Mesmo assim, contrato é confiável? Não, né? Imagina naquela época. Então, por que era interessante ter um Estado absolutista? Porque o Estado zelava pelos contratos de negócio. Se você descumprisse o contrato de negócio, você perdeu seus bens e ia para a cadeia, percebem? Vejam bem, senhores, se o Estado protege os contratos, se o Estado protege os contratos, porque ele é soberano e detentor da violência, o que acontece? Eu posso me arriscar a emprestar dinheiro para outra pessoa. Eu posso me arriscar a comprar a prazo, ou seja, comprar a produção, né, de grãos de 2011, por exemplo. O que acontece? Já vi pessoas que compram bois que vão ficar bons em 2014, né, Zé? Por que as pessoas fazem esse investimento? Né? Porque o Estado garante, se a pessoa não cumprir, ela vai te devolver o dinheiro em juros. E isso é a importância dos interesses. Os interesses começam a fundamentar o Estado. Né? A covardia, isso que o Maquiavel quer dizer, a covardia, Maquiavel e Hobbes, né? Vai levar as pessoas a ter medo do quê? De não aceitar, de contrariar a lei. A covardia vai fazer com que as pessoas não quebrem os negócios, não quebrem os contratos, não prejudiquem o patrão, percebem? Então, qual que é a grande ruptura moderna? Nós vamos usar o lado obscuro dos humanos, né? A avareza, a covardia e tudo mais, em benefício da sociedade. Ok? Então essa é mais ou menos a ideia central da segunda aula. Tudo bem? Até alguma dúvida ou não? Não? Bom, o assunto da aula de hoje é ética e negócios. Ok? Vocês perceberam que eu escrevi nec ócios na lousa? A palavra negócio, né? E aí vocês vão entender exatamente o conceito de ética? Negócio. Entendi, né? Alguém sabe o que significa nec ócio? Ócio é ócio. E o que é o nec? É o quê? Negar o ócio. Negação. E vocês sabem o que significa a palavra ócio? É. Na verdade, é o que ficou, né? Mas não é exatamente o sentido literal. Ócio é reflexão. Ócio é estudo. O que é o ócio? O ócio é, lembra que eu falei para vocês da sociedade católica? Tinha a pirâmide. Quanto menos a pessoa trabalhava, mais ela estava perto de Deus e mais nobre ela era. Lembram disso? Primeira aula. O que acontece? O ócio, até a idade moderna, era um valor muito cultuado. Ou seja, ter uma vida onde você só se dedica a pensar, a refletir, a estudar o mundo, a, por exemplo, fazer faculdade, a fazer escola, era um privilégio. Era um privilégio. Ócio está ligado também à escola, à pátio da escola, sala de escola, entre os gregos e os latinos. Né? As pessoas passavam a refletir. Né? A palavra ócio vai tomar sentido mesmo com um filósofo chamado Cícero. Cícero é mais ou menos do século 1. Mais ou menos do século 1 depois de Cristo. Cícero é o ministro de Marco Aurélio, filósofo, senador romano. E o que acontece? Quando Cícero chegou aos seus 40 anos, pessoa morreu nos anos 50, 60, né? Então, 40 anos era a cosmogonia romana. O que acontecia com essas pessoas? Com essas pessoas que saíram do nada, aí por algum motivo de destino viravam um grande assessor, um grande homem público, e chegavam aos 40 anos, né? Essas pessoas eram convidadas, né? Eram convidadas a sair do negócio, ou seja, sair da máquina pública, sair da administração do império e se aposentar, e estudar, e ir para o ócio, né? Eles agora podiam continuar recebendo o próprio salário, salário de administrador de Roma, e ainda, e o melhor, ficar na escola estudando. Ok? Porém, Cícero, filósofo histórico, vai negar a aposentadoria, a pedido de outras coisas, de Marco Aurélio. E o que ele vai dizer? Ele vai pregar num livro chamado Nec Ostio, um texto, né, de um livro, que é a negação do ócio. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que a vida humana boa é a vida onde as pessoas fazem coisas, onde elas praticam coisas, e não ficam somente pensando. E é exatamente essa crítica que ele faz à aposentadoria dele, e a de outros colegas, né? Há pessoas que chegam com o cume da experiência intelectual e profissional, e diz o filósofo Cícero, e depois vão se aposentar, justamente no momento onde eles mais podem contribuir com a cidade. Então a filosofia do Nec Ostium, né, que nasce em Roma, é uma filosofia que faz o quê? Ela pede para que você pense menos sobre a vida e haja mais. Pense menos sobre a vida e pratique mais. Nec Ostium. Ou seja, negar a reflexão, negar o estudo. Senhoras, isso é importante na administração? É, né? Por exemplo, vocês trabalham num banco. Aí chega uma tia aí qualquer, né? E pede um empréstimo. A tia tem aí mais ou menos uns 70 anos, que é um empréstimo que vai durar mais ou menos uns 20 anos. Aí você, A, nega o empréstimo, B, pede 10 dias ou 15, porque você precisa levar isso para sua análise individual, né? E precisa pensar se negar ou não um preconceito, se é viável ou não, né? Ou seja, um relatório intelectual de mais ou menos uns 15 dias para dizer sim ou não para a mulher. Qual das duas opções você acha que o banco vai aceitar? Que você fique refletindo sobre a vida de cada uma das pessoas que são correntistas? Se eu estar no banco, tem 500 correntistas. Hã? Enfim, o banco vai criar o quê? Mecanismos de você fazer negócio. O que são mecanismos de negócio? Mecanismos de negócio são mecanismos aonde você dispensa refletir sobre o que está fazendo. Ou seja, são mecanismos mais ou menos prontos que fazem você tomar uma decisão rápida. Quer ver um exemplo interessante de negócio? Negócio, no sentido romano? Dirigir carro, por exemplo. Pergunto: vocês começaram a dirigir carro e já saíram dirigindo? Não, né? O que vocês tinham que fazer no comecinho? Vocês pegavam, olhavam o volante, olhavam para o instrutor, né? Tentavam escutar o motor para poder mudar a marcha, não é isso? Ficavam pensando muito como dirigir, pensavam. Enquanto vocês pensavam para dirigir, vocês dirigiam bem? Não. Quando é que vocês começaram a dirigir bem? Quando liga no automático. Muito bom, cara. Quando liga no automático. Isso é a essência do negócio. Você para de pensar sobre a porra da marcha, sobre o meio ambiente, sobre o social, o que for, e dirige simplesmente. Não precisa refletir muito sobre a vida, sobre o combustível, sobre... Você vai lá, pega o carro, liga, só executa. Se o carro entra na frente, você já está treinado para brecar, certo? Já foi adestrado e tal, e faz. Se a pessoa tiver que refletir todo momento quando dirige, você acha que ela vai muito longe? Não. Diga. Na hora da prova eu posso fazer. Como é que é? Na hora da prova, posso poder fazer uma coisa? conto uma cartinha para você, no qual você tem que decorar coisas, né? Você tem que ficar respondendo coisas em 10 minutos. Aí, se você for um japa desses, assim, que treina bastante, pode ser, né? Você não toma. Percebe? Você pode tentar, não tem peça, né? Só não garanto o resultado da sua nota. Mas... Então, percebe, senhores, o bom administrador é o administrador que pensa? É a pergunta. É o administrador que pensa enquanto está trabalhando? Enquanto está trabalhando? Não. É o administrador que age. Ele tem um notório saber, certo? Ele tem esse expertise, que nós chamamos. Ele tem o chamado hábito. Entendeu, né? É isso, por exemplo. Razão. Vou ter que entrar agora por causa do ouvido, senhores. Com desgraça. Estou. Sim, você tem que cortar a fita. Senhores, na liberdade, você sai do banco e um mendigo te pede dinheiro. Você pode ou pode não dar dinheiro, não é isso? Você não está no campo da moral? Mas esse mendigo tira os 38 e encheu sua boca. Você pode escolher dar ou não dar o dinheiro? Não, né? Você pode dar ou não dar o dinheiro? Não, né? O que acontece nesse caso? Você perdeu a liberdade. Perdeu a moral. Muito bem, você perdeu a moral. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem. Não posso escolher, você perdeu a moral. Muito bem, senhores. É isso mesmo. Percebem? Por exemplo, rolar na prova é objeto da moral? Depende. Se o professor está na sala de aula, é objeto da moral? Não. E se o professor sai da prova? Aí é festa. Aí é você com você mesmo, percebe? Vou dar mais ou menos um exemplo. Você sai de sexta-feira à noite. Calculou a última aula, você tem a última aula, e vocês vão para a Vila Madalena. Ah, não, vocês vão. Quando vocês querem fazer peça, eu vou. Penha. Penha. Eles vão para a Penha. Eles vão para a Penha. E aí, vamos curtir a palavra, curtir a night, entende? Chega às 11. Da 3h30 da manhã, você sai da night, certo? Tá aí tudo bem. Aí, alguma coisa aconteceu na balada, senhores, alguma coisa aconteceu na balada que o seu corpo parece pedir um pouco mais de glicose. Houve uma baixa da taxa glicêmica. Por algum motivo, desconheço. Mas é comum em pessoas que saem na balada, uma queda na taxa glicêmica. E aí você, sei lá, você acha que é melhor comer um doce, certo? Aí você vindo pela Radial Leste, será que é? Você vem pela Radial Leste? Você encontra um supermercado. Lá está escrito, lugar de gente feliz. Por isso mesmo vazio. Percebe? Aí você entra num lugar de gente feliz. A caixa, tem uma caixa para dormir. Aí você vai até o final. E no final tem a sessão de lacinhos. Junto também a sensação de um atraso e tal. Aí você olha para duas coisas. Primeiro, um tijolo de goiabada. Espetacular tijolo de goiabada. E o segundo, um queijo branco. Aí você olha e fala: casa. Caraca, casa. Ah, vou levar esses dois. Chego em casa, faço um com a minha Julieta, básico. Só que aí, quando você coloca no dinheiro, misteriosamente também acontece isso na balada. Parece que o dinheiro some. Você vai se perder no meio. Você percebe que não tem o dinheiro, ok? E o que passa pela sua mente? Passa pela sua mente o seguinte: você olha para a caixa, está dormindo, você não tem dinheiro. Aí você pensa o seguinte: devo ou não devo furtar a goiaba? Cadê? Mas ninguém está vendo. Você é livre. Você não está no objeto moral, pura. Levar ou não levar a goiabada. Essa é a questão. Furtar ou não furtar? Aí você olha, quando você colocar um negócio na sua mochilinha, aparece uma bola amarela, um negócio na sua cara, assim, sorria. E aí, por algum motivo, você não sorri mais. E aí você não leva a goiabada. Percebe, não levar a goiabada foi objeto da moral? Não. Perdeu a liberdade de roubar. Exatamente. Você não levou mais a goiabada por uma fina reflexão moral. Você não levou mais a goiabada por um cumprimento das normas sociais, por uma ética dos negócios, seja lá o que for. Você simplesmente levou porque é cagão. E sabe que se colocasse com a mochilinha, o cara ia disparar na frente e você ia, opa, leva uma, certo? Mano, é isso. Então, quando há câmera, não há liberdade. Percebeu que liberdade é importante para a moral? Vocês não sentem tesão com esse tipo de coisa? Quando vem o não, quando descobre o conceito de moral, assim. Não se preocupe, o texto do Aristóteles está no site. Professor! Então, eu acho que o namorado não é moral. Porque ele segue a capela da vizinha dele. Eu posso dizer que eu refletindo moralmente, acredito que ele seja um canalha? Não. Por quê? Qual é o objeto da moral, senhores? Da reflexão da pessoa? Avaliar o que o namorado faz é reflexão da pessoa? Não. É reflexão da pessoa. A isso nós chamamos de moralismo. A isso nós chamamos de moralismo. O que é o moralismo? Moralismo é toda a atitude de atribuir valor à ação de alguém. Ação que não é sua. Percebem? Avaliar ou não o aluno é uma atitude moralista. Percebem? Avaliar ou não o namorado é uma atitude moralista. Percebem? Você está atribuindo valor a outra pessoa. Para só isso é ruim? Depende. Provavelmente a sociedade não existiria se houvesse moralismo. O que faz um policial, por exemplo? Ele não julga a ação de um possível criminoso? Você, por exemplo, aceitaria ser passado por um médico que faz 6 anos de medicina, cirurgia, especialista em cirurgia cerebral, e nunca foi avaliado na faculdade. Na faculdade antimoralista. Ou seja, não foi avaliado para entrar, não foi avaliado durante o curso e não foi avaliado para se formar. Pergunto, você se passaria com um médico desse? Por quê? Você não sabe, né? O cara não foi avaliado. Faltou o quê? Moralismo na formação dele. Então, percebe que o moralismo não é tão ruim. O moralismo é importante para a sociedade. Isso aqui constitui um objeto da ética. O objeto da ética, como vocês vão ver no site, me pertence ao chamado campo da filosofia. O objeto da ética pertence ao campo da filosofia. Quer dizer, e como é que surge exatamente? Alguém sabe como é que surge o pensamento da ética? Não? Estavam os gregos, né? Sim, olhando para a praia e tal. Aí meia dúzia de gregos começaram a se perguntar. Porque a história da ética se confunde com a história da filosofia, né? Eles começam a se perguntar. Tudo no mundo parece ter um sentido, né? Então, assim, então é assim, né? A árvore, por exemplo. A árvore nasce a árvore, não é isso? A árvore nasce a árvore. E a árvore tem uma função, certo? Qual é a função da árvore? Proteger o solo, dar frutos algumas vezes, dar madeira, certo? Aí você percebe um cachorro. Aí o cachorro olha para o cachorro e diz: olha, o cachorro parece que vive bem, né? Não se preocupa com as coisas. Cachorro nasce cachorro, vive com um cachorro, não precisa passar pela escola. E vai morrer como? Com um cachorro. Ele sabe qual é o seu lugar natural no mundo. Aí você olha para o sol, né? Na praia, só um grego, tem muito escravo. Você pode ficar olhando o pôr do sol assim. Aí você está olhando para o sol e fala: porra, né? O sol não tem problemas, né? Nasce 6 da manhã, se põe 6 da tarde, né? No inverno demora um pouco mais, no verão. E o sol só faz o mesmo caminho sempre, né? E parece que não se incomoda em fazer o mesmo caminho sempre. Parece que tudo no mundo Só que acontece, por que eles estavam angustiados? Estavam angustiados e percebem. Se todo mundo tem o seu lugar natural, qual que é então o quê? O meu lugar? Qual o lugar do homem no mundo? Nunca se perguntaram sobre isso? Já tiveram animais em casa? Tiveram? Todos eles são felizes e convivem, né? Eles se preocupam com faculdade, com crise econômica, guerra no Afeganistão. Só você, né? Por que será? Parece que vive bem assim, vive bem sem saber sobre a guerra do Iraque, né? Não é estranho isso? Você não. O que acontece, senhores? Começa então a surgir a ética. Começa então a surgir uma reflexão sobre a própria ação. Por quê? Porque o homem, quando nasce, ele não, enfim, né? Parece que não encontra de imediato o seu lugar natural no mundo. Imagine, por exemplo, uma pera. Vou contar uma história imbecil para vocês. Não que as outras não sejam, mas essa é mais imbecil ainda. Existe uma pera, né? Na Grécia. Imagina essa história. Existe uma pera que está dentro de uma pereira, num dia chuvoso. Pereira, onde está a pera? E aí essa pera, ela está madura e vai cair. Só que ela escolhe, ela olha, o chão está meio eslameado, né? E aí, ela pensa o seguinte: olha, não vou cair hoje porque eu vou me sujar. Aí a pereira acorda a pera. A pera acorda a pereira. Enfim, porque no meu, na historinha pode. E aí a pera chega para a pereira e diz: olha, é o seguinte, eu não quero cair hoje. Aí a pereira olha para a pera e fala: por quê? Porque eu não quero me eslamear. A pereira pensa. Aí ela pergunta: posso ficar aqui? A pereira pensa, fala: olha, é o seguinte, se você cair amanhã, você vai estar mais madura ainda e o chão vai estar seco. Quando você cair, você se esbarrachar toda. Se fosse você cair hoje, que tem a mudança dor e tal. Aí a pereira começa a pensar, fala: olha, aí acha a conclusão, né? Chega para a pereira e diz: é o seguinte, posso ficar aqui então pro resto da vida? E a pereira diz: por mim tudo bem. E essa é a estúpida história da pereira que morreu na pereira. Tem que cair. É imbecil, não é? Não é verdade? É. É? Você fala isso, né? Mas, por exemplo, imbecil, né? Imbecil. Mas meu pai tem um filho, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão, senhores. Meu irmão tem 25 anos. Meu irmão tem 25 anos e assim, né? Trabalho no ramo de segurança. Ganha mais do que eu. O que não é muito, eu sou professor, né? É difícil ganhar menos que um professor. Não que seja muito que ele ganhe, mas ele ganha mais do que eu. É. Mas eu preciso dar que é a história, né? É que eu preciso fazer as ordens do sindicato, né? Tem uma isso, né? É assim. Ganha mais do que eu como professor da UNIP. Pronto. Mas ganha bem, assim, sabe? Mas então, mas esse meu irmão, né? Enfim, né? Ele pega, por exemplo, eu quando saio de casa para estudar, né? Eu tinha as minhas aventuras eróticas e tal, eu queria assim, né? Pô, tipo, tá na casa dos pais, né? Entende? Vim para São Paulo estudar e tal, trabalhar, né? Porque você chega a uma certa idade, né? Você tem uma certa necessidade de ser fora de casa. Na minha época, pelo menos eu tenho, né? Com meu irmão isso não acontece, né? Ele agora traz as namoradas para sair de casa. É uma coisa estranha essas novas gerações, né? O meu irmão, eu tenho a impressão, eu acho que meu pai tem mais vontade de sair de casa do que ele. Às vezes eu converso com ele, assim, uma vez por semana para a minha cidade, passar almoço domingo, porque minha mãe exige, né? Porque sabe que é mãe, né? Aí meu pai já relatou muito mais vezes desejo de sair de casa, deixar minha mãe e meu irmão, do que propriamente meu irmão, né? Aí você pergunta pro meu irmão: amigo, e aí, como é que vai a vida? Ótima! Como eu sou feliz aqui. Minha mãe cozinha, não precisa lavar roupa. Não sei como é que você consegue viver sozinho lá em São Paulo, assim, tipo, lavando a própria roupa, pegando ônibus e tal. Mas eu não entendo você, né? Não, aqui não, eu faço tudo em casa, né? Minha mãe lava tudo e tal. Meu irmão é o típico cara, a típica pera que vai morrer na pereira, percebe? Meu irmão, e por que essa história é importante? Porque essa história conta o seguinte: o ser humano pode contrariar não só a sua própria natureza, como também pode contrariar, por exemplo, as ações sociais, né? Quer dizer, o que a sociedade pensa, né? Sabe? O homem, cara, ele pode nascer homem e hoje com mudança de operação de sexo ser mulher. Você vê cachorro virando, fazendo mudança de sexo? Já viram cavalo fazendo mudança de sexo? Já viram alguma transa gay entre cavalos, por exemplo? Você já viram um cachorro que nasce, um dálmata que nasce branco e preto e quer ser... Mas é ética, cara! É ética! Cachorro que está com família, ele come o alpiste. Aí você pega um passarinho e coloca para ele um filé mignon. Ele come o filé mignon? Por quê? Porque quando ele nasceu, ele já sabia o que fazer. Ele sabe que tem que comer alpiste e o cachorro tem que comer carne, não é isso? Percebe? Os animais, quando nascem, eles já nascem prontos. Eles não precisam pensar para viver. Eles não precisam fazer negócio nem nada. Eles já estão prontos, cara. Mas e o homem? O homem tem instinto? Tem. Procura o seio materno. Mas depois, né? Não dura por uma semana. Se joga a criança dois meses na rua, ela morre. Percebem? Ou seja, os instintos humanos não dão conta para que possamos viver no mundo. Então qual foi a... O que a natureza fez? A natureza nos deu razão. E a razão nos deu o quê? Possibilidades de escolher. E os homens podem escolher coisas contrárias à sua natureza. O homem pode, por exemplo, comer bife, né? Churrasco, grelhado, esfirra. O homem pode comer alpiste. Minha mãe chama de linhaça, isso faz bem. O homem, se o cara apertar, pode comer o cachorro. Coreia, China. Apertar um pouquinho mais, pode comer um passarinho. Enfim, e o humano, ele é limitado. Ele pode comer a secretária, ele pode comer assessorista. Se for torcedor de São Paulo, então a coisa se diversifica. Há várias outras opções, percebe? O que acontece, senhores? As escolhas, as opções, fazem parte da natureza humana. Por isso existe a ética. Eu sou livre, cara. E a liberdade traz uma angústia. Qual que é a angústia? Se você é livre, você tem que descobrir qual é o seu caminho. Com linhaça e linhaça, com homem e mulher. Percebe? Tudo na natureza tem o seu lugar, menos o homem. Trágico, né? Não é bonito? Você tem a liberdade. Mas o que as pessoas fazem com a própria liberdade? Elas renunciam a isso. É legal ver isso quando você está, por exemplo, um grupo para lideranças, para dentro do grupo com líderes de empresas, né? E esses líderes, inicialmente, começam a reclamar considerados, não, não, as pessoas que servem não acompanham. E no fundo, no fundo, você vai trabalhando com essas pessoas na administração, né? O que você vai percebendo? Você vai percebendo que a pessoa, no fundo, no fundo, tem medo. Tem medo de ser líder. Quase 80% das pessoas que chegam, seja, num grupo, para tratar de questões chamadas com liderança, empreendedorismo, né? Nas inúmeras empresas que a gente trabalha, retrata o medo. E por que o medo? O medo porque ele é livre para decidir o que vai fazer, ele é livre para decidir sobre a empresa. A liberdade não é uma coisa legal, você não está entendendo. A liberdade, meu amigo, quando alguém te manda fazer uma coisa do tipo, vai lá e tenta vender, vai lá e tenta vender produto de pós-sentadoria, pique, né? Para idosos, né? O cara te dá uma lista de pique, certo? Ele precisa vender 1.000 e diz para os funcionários de telemarketing: olha, vendam para idosos, tá? A X, ligue para eles. O que faz os assessores de telemarketing? Simplesmente ligam para vender, é isso? Se vender, vendeu, se vender, né? Tem a meta, o cara funciona e tal, mas tem que cumprir ordens, não precisa pensar muito. Agora, quem está em cima? Quem está em cima vai mostrar quem realmente é. Se ele é capaz de liderar ou não. Se ele é capaz de tomar boas decisões ou não tomar boas decisões. Percebe? A liberdade nos define. A liberdade nos define. E por isso as pessoas buscam a perda da liberdade. Por que as pessoas não fazem revolução, por exemplo? Se há tantos corruptos no Brasil, por que as pessoas não fazem revolução como os franceses? Porque só houve a revolução francesa e a revolução socialista. Por que só teve duas em toda a história da humanidade? Já para de pensar sobre isso? Por que as pessoas têm medo de ser líderes? Por que as pessoas têm medo, senhores, de tocar um negócio? O medo profundo surge de mostrar quem realmente é, de tomar decisão. Percebe? Senhores, a liberdade acompanha o medo de definir quem você é e quem você não é. Detalhe número 2, isso nós chamamos de angústia. O que é angústia? A angústia nasce da liberdade. Professor, o que é angústia? Angústia é quando você se leva com a liberdade. Quando você precisa agir. Quando você age, você diz quem você realmente é. Uma coisa é você dizer que é fiel. Outra coisa é quando uma bonitinha chega perto de você e tal, e te dá um chavé. Quando ninguém te chaveca, você é fiel. E quando você recebe chaveca? Aí você tem que vir para você e para o outro quem você é. Que angústia. Professor, estou angustiado. Eu quero, minha empresa quer entrar no mercado. No mercado exterior, vendendo rapadura. Mas não consegue. A gente não tem dinheiro. Senhores, isso não é uma angústia social. Isso não é uma angústia profissional. Isso é pobreza. Isso é falta de recursos. Se você não tem dinheiro para vender rapadura fora do país, não é angústia. Você não tem liberdade para vender fora do país. Certo? É a partir do momento que você tem dinheiro para vender e tem que escolher estratégia, é que você se define se você é um cara bom mesmo ou se você não é bom. Sabe? É quando você olha para o estagiário que entra na empresa, né? Qual que é o medo do estagiário, no fundo, no fundo? O estagiário é aquele cara que sempre está querendo pegar, né? Ou quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Mas por algum motivo, né? As coisas não acontecem para ele. E quando acontece, esse cara trava. E por que isso? Porque uma coisa é o que ele diz sobre ele. E a outra coisa é o que ele realmente é. E é no fundo do estágio que vai revelar se um cara é um bom administrador ou se não é um bom administrador. Percebe? Não é louco isso? Angústia. Enfim. Aí estamos pensando aqui. Professor, se tudo tem o seu lugar no cosmos, como é que eu sei qual é o meu lugar no cosmos? Porque é importante. Saber o lugar no cosmos é um objeto da ética. E Aristóteles acha uma solução para isso. Olha só o que diz. A finalidade do sol é esquentar e iluminar. A finalidade da faca é cortar, certo? A finalidade do cachorro é dar tiro e proteger a batida. E qual será a finalidade do homem? Qual a finalidade do homem? A eudaimonia. Cacete. De novo, uma palavra grega. Eudaimonia. Eudaimonia você pode traduzir para o supremo bem. Como também pode traduzir por felicidade. Professor, por que você está apontando só para o chão de felicidade? Então ele só precisa de um livro. Isso sempre pediu muito. Deixa a palavra certa. Então, eticamente, o princípio básico da ética, incluindo a ética dos negócios, é o seguinte: devo conduzir minha vida para que haja o máximo de felicidade. Caraca! Cachorro late, árvore dá frutos, né? É isso? A faca corta, e o homem, o que tem que fazer? Para viver bem, para viver corretamente, ser feliz. Professor, como é que eu sei que eu sou feliz, professor? A palavra supremo bem nos ajuda, certo? A palavra supremo bem nos ajuda. O que é um bem? O bem não é algo útil? Bem, algo útil, é isso? O supremo bem é o ser supremo bem, então? O supremo bem é algo? Pastor, como assim? Eu vou explicar, senhor. Vou explicar. Qual o principal shopping aqui que está com a pele na região? A tua pé? Você tem uma namorada. E assim, sábado mesmo, a sua namorada curte ir ao shopping. Entende? Sua namorada curte ir ao shopping. Aí, você a leva ao shopping, não leva? Leva ou não leva? Você fica feliz em ir ao shopping? Não. Os homens. Mas você leva, né? Por quê? Porque é útil, porque é um bem, né? Você leva lá para o shopping porque você sabe que tem que levar. Isso é útil, isso é um bem, sabe? Aí ela chega lá, né? Aí eu não sei porque as mulheres gostam de entrar, não sei porque. As mulheres gostam de entrar, olham para a loja e vêm no espelho, né? Lá goste. Aí tem umas sandálias e tal, umas bolsas. E aí elas entram num estado estranho. Elas ficam tirando sapato com sapato, tirando sapato com bolsa, com sapato. Tirando vestido com vestido, né? E elas entram num estado de transe, né? Quase um orgasmo aqui, né? Quase um orgasmo aqui. E cobre sapato, tira sapato e tal. E você lá, olhando, né? Aí às vezes ela vai com uma amiga, ela se tranca, o provador começa a rir. E várias coisas passam pela sua cabeça. Mas você faz isso por quê? Você faz isso porque é um bem, certo? É algo útil, percebem? Estão acompanhando? Qual é que surge a felicidade? A felicidade surge com algo que é útil. Como assim, professor? Saindo do shopping com a tua pé, você anda mais uns 2 quilômetros e entra num hotel. Aí a vida que era útil vai virar supremo bem. A vida que era o bem vira o supremo bem. A vida que era útil vira o quê? Inútil. O que é o supremo bem? O supremo bem é ela com o outro na sua frente. Onde você fará amor com ela? Vamos chocar muito, né? Você vai falar não, você vai fazer amor com ela. Senhores, vocês É isso que vocês pensam? Não. Ah, não, eu sou católico, preciso transar para poder formar laços familiares. É isso que vocês fazem? Não. Qual que é a utilidade em transar? Prazer é útil? Não. Prazer é útil. Você não está lá para propagar a ideia. Você não está lá. Você arquitetou toda a sua vida, todo aquele seu sábado, para isso. Isso vale a pena nele mesmo. Isso é a vida feliz. Isso é a vida ética. Sabe? Então, quando é que Aristóteles sabe se a pessoa é ou não feliz? Se as coisas que ela faz na vida dão prazer nelas mesmas. Como é que eu sei se eu sou um bom administrador de empresas? Eu sei se eu sou um bom administrador de empresas se eu trabalho por prazer e não por utilidade. Se eu trabalho no banco para esperar o contra-cheque, essa vida é uma vida útil, certo? É útil, né? Se eu trabalho para um contra-cheque, isso é feliz para os nobres? Agora, se eu trabalho no banco porque eu gosto do cafezinho, porque eu gosto de conversar com os clientes, porque eu gosto de conta, porque eu gosto de mandar, porque eu gosto de organizar as coisas, eu sinto prazer por isso. Pergunta: essa vida está valendo pelo contra-cheque ou pelo trabalho em si mesmo? Pelo trabalho em si mesmo. Essa vida para Aristóteles é uma vida inútil e por isso mesmo ele é feliz. Uma vida que vale a pena nela mesma. Mas por que isso é importante para a ética? Porque para Aristóteles, se você trabalha numa coisa que você não gosta, o que está acontecendo? Você está fora de lugar, não é isso? Se você está fora de lugar, você é triste. Professor, por que eu não posso ser triste? Alguém sabe que você não pode ser triste? Sim ou não? Você percebe que o universo tem a sua ordem, tem o seu lugar? O universo funciona como se fosse um relógio? Tudo é o seu lugar. Tem o peixe vive fora da água. Onde vive o peixe? Dentro da água. O sol entra na terra? Não, né? Tudo tem o seu lugar natural. Se tudo tem o seu lugar natural, o homem também tem o seu lugar natural. A sociedade não é uma engrenagem? A sociedade não é engrenagem, não é isso? A pergunta que fica é: se você é um indivíduo triste, você está na engrenagem? Você está fora da engrenagem. O que acontece quando uma balança fica fora da engrenagem? O relógio funciona bem? O cosmos funciona bem? Não. A sua tristeza contamina do mundo. Quando é que eu sei que eu vivo bem? Por que eu tenho que viver bem? Por que eu só vivo mal? Se eu vivo fora de lugar, por exemplo, o que acontece, senhores? Eu condeno todo mundo à tristeza. Já viram um funcionário de um banco que não gosta de trabalhar no banco? Um funcionário de um banco que é triste, já viram isso ou não? Já viram professores que não gostam de dar aula? Já viram professor que não gosta de dar aula? O professor que não gosta de dar aula, a aula dele é boa? A aula dele te faz feliz? Não, certo? Então, esse professor que vive no lugar errado, ele compromete o sistema. Percebe? Ele compromete sua capacidade de ser feliz. Quais são, senhores? A boa aula? Enfim, eu prometo que, então, eu linko com a questão do negócio. Vocês perceberam que o negócio é agir sem pensar, certo? O negócio entra na ética? Entra ou não entra? Entra na ética. Muito bem. E aí isso é o objeto que nós estudaremos na próxima aula. E aí nós entraremos propriamente no negócio, amigo. Prometo.